o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks a partir das 14h aqui na RioSulRádio.com. E olha, e o programa de hoje, eu tô na minha praia particular, meu amigo. Vou dizer pra você por quê, vou explicar. Hoje é anos 70, rapaz. É, em 1970 eu tinha 15 anos, cara. Aí eu descobri esses rocks maravilhosos. Meu Deus, só falando assim. Ó, hoje tem Creedence Clearwater Revival. É lógico, pra variar, você pode ter certeza que eu nunca vou fazer um programa de rock dos anos 70 sem colocar o Creedence. Não é mesmo? Tem Creedence, tem Lynyrd Skynyrd, é pra enrolar a língua mesmo. Aerosmith, Alice Cooper, AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Jimi Hendrix, o cara que inventou a guitarra. Eu digo isso, não tô mentindo, hein? Tem Led Zeppelin, olha só, Kiss, Nazaré, Judas Priest, Queen, Rainbow, Rolling Stones, não podia deixar de tocar Rolling Stones, Scorpions, Twisted Sister, UFO, The Cult, Uriah Heep e, olha só, The Who, Van Halen, Thin Lizzy e Whitesnake. Caramba, bicho, é rock pra ninguém botar defeito. Legal? Vamos começar então, olha só, com Creedence Clearwater Revival com Run Through the Jungle. Vem comigo. Yeah. I heard you anyway. Turn away. I've known it, baby, almost every day. Zé, tá aí o Púrpura Profunda, cara, Deep Purple. Olha o nome da banda, Demon's Eye, cara. É, Deep Purple. Você ouviu também Black Sabbath, aliás, Deep Purple, a formação clássica. É a melhor que tem, né? É que tem o... Como é que é? Ian Gillan, Ian Gillan nos vocais, Ian Pace na bateria, John Lord no teclados, Roger Glover no baixo e Rich Blackmore na guitarra. Brincadeira, é um timaço, hein? Black Sabbath, formação também original com Ozzy Osbourne, com Bill Ward, Tom Iommi, Geezer Butler. Formação original do Black Sabbath. Children of the Grave é do segundo álbum, hein, cara? Children of the Grave. É o segundo álbum, deixa eu ver. É o segundo álbum mesmo. AC/DC, Dirty Deeds, Don't Disturb, Alice Cooper. Tá aí, ó. Tia Alice. É, Alice Cooper, mas o cara não é gay, não, gente. Eu tô avisando. Eu tinha pedido Tia Alice, até hoje eu não entendi por quê. Tá? O canadense Alice Cooper, o canadense Vincent Fournier, tá? No More, Mr. Nice Guy, do álbum Billion Dollars Baby, Aerosmith, Train Kept Rolling, olha, Lynyrd Skynyrd, Gimme Three Steps e Creedence Clearwater Revival, Run to the Jungle. Bem anos 70 mesmo. A gente vai pro break na sequência e, cara, a gente volta com um tal de Jimi Hendrix. Não sei se você conhece, né? Classic Rocks. Classic Rocks. Aliás, eu falei que a gente voltaria com o Jimi Hendrix. Não, James Marshall Hendrix é o nome original de Jimi Hendrix. É interessante a história dele. Aos 11 anos, o pai pegou ele tocando uma guitarra imaginária com uma vassoura. O moleque fechava o olho e ficava lá. Ele é canhoto, né? Ele inventou também a guitarra para canhoto, assim como Paul McCartney inventou o baixo para canhoto também. Aí o pai dele viu aquilo, achou estranho. Um moleque dedilhando uma vassoura, comprou uma guitarrinha barata para ele. Depois ele deve ter agradecido imensamente ao pai dele, cara, porque se tornou o maior guitarrista de todos os tempos. Pena que a droga levou mais cedo, 1970. Você tem uma ideia, no auge da carreira dele. Bom, nessa sequência tem Jimi Hendrix, Led Zeppelin, olha só, cara, é creme de la creme. A nata da nata, como dizem os franceses. Kiss, Nazaré, Judas Priest, Queen e Rainbow, com Ronnie James Dio. A gente começa com uma música que Jimi Hendrix, olha só, o cara gravou até Chuck Berry, cara, aquele rock dos anos 50. Jimi Hendrix gravou Johnny B. Goode, que ficou maneiríssimo, só que eu não consigo achar essa versão, ainda vou conseguir, tá? Baixar na internet ainda, mas é difícil. E ele gravou uma música também que foi um tremendo sucesso, o Bob Dylan, que você vai ouvir agora, All Along the Watchtower. Vamos lá, Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody. Hey. Olha, cara, uma das maiores vozes do heavy metal. É isso mesmo, Ronnie James Dio, tá? Você ouviu aí Stargazer, ainda no Rainbow, grupo de Richie Blackmore. Tá aí, ó, Rainbow, Stargazer, Queen. Precisa nem falar do Queen, né, cara? Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, Let Me Entertain You. Olha só, anos 70, hein, cara? O Queen começou nos anos 70, arrebentou no mundo atual, a mundo afora nos anos 80, naquela época não tinha globalização, é bom avisar você, nem tudo que saía lá não tinha, você não conseguia ao mesmo tempo por aqui não, cara, levava tempo, e põe tempo nisso aí. Judas Priest, Heroes Hands, Nazareth, Head of the Dog, Kiss, Come On and Love Me e... Olha só, Led Zeppelin, brincadeira, Led Zeppelin, Misty Mountain Hope, pra mim um dos melhores álbuns do Led Zeppelin é o Led Zeppelin 4, a galera chama Led Zeppelin do velhinho, aquele que tem um lenhador na capa segurando, um velhinho segurando o lenha nas costas. E Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, música de Bob Dylan. E como a gente havia dito aqui, eu falei aqui da música que ele gravou, do Chuck Berry, Marquinho, mais que rapidamente, que acionou o computador, a gente já tem. No próximo bloco, vocês vão ouvir Jimi Hendrix cantando Johnny B. Goode, de Chuck Berry. É isso mesmo que você vai ouvir. Daqui a pouquinho, tá bom? Classic Rocks. Pois é, mais uma sequência do Classic Rocks. Marquinhos me chamou a atenção de uma coisa aqui, cara. Vocês vão ouvir. É simplesmente uma raridade. Ao vivo, Jimi Hendrix e B.B. King juntos. Eu vou repetir porque você não está louco. Você não bebeu, nem está viajandão demais. É Jimi Hendrix e B.B. King juntos ao vivo. Bom, o resto você vai conferir, cara. Olha, dois mestres da guitarra, um mestre do blues e Jimi Hendrix, o mestre do rock and roll. Misturando os dois, você vai curtir agora. Música de Chuck Berry, você vai ouvir, bom, é o Jimi Hendrix, mas na sequência tem também, ó, Scorpions, Twisted Sister, UFO, The Cult. Olha, já avisando você aqui, você fala, pô, Adolfo viajou agora. The Cult não é anos 70, mas isso aí, atendendo a pedidos, a gente vai tocar aqui o The Cult. Tá ok? Raya Hip e The Who. Tá, vamos lá então, olha, uma raridade que você vai ouvir agora, hein? Jimi Hendrix e B.B. King juntos ao vivo, música de Chuck Berry, Johnny B. Goode. Vamos lá. Excuse us for tuning up every once in a while, but like, I guess you know, Cowboy's gonna want to stay in tune anyway, so give us about 3 minutes. Is it too loud up there? Is it too loud? Yes, well, brother. There you go. We got this other thing called, I don't know, we like to do a little loose jam type of thing. It's trying to be good. What the hell? Oh, Olha, cara, esse bloco aqui, caramba, cara, fechando com The Who. The Who, The Who de Roger Daltrey, Pete Townshend, olha só, John Entwistle, que morreu agora há pouco tempo, John Entwistle. E o baterista foi o baterista mais louco que eu conheci na história do rock. Até esqueci o nome do cara, Kit Moon, o cara era muito doido. Ele perdeu todos os dentes de tanto cheirar cocaína, comer cocaína, quebrava 5, 6 pares de baqueta. Ele que começou essa história de acabar o show, chutar a bateria pra plateia. Ele fez isso a primeira vez, tá tão doido, chutou, a galera gostou, no segundo show pediram de volta, aí toda vez tinha que comprar uma bateria extra, né, cara? Fazer o quê? Cada show, uma bateria extra. Brincadeira. Kit Moon, já contei a história também, que tinha uma avenida em Londres, todinha, não podia buzinar, era cheia de hospitais. Ele passava com a buzina colada do começo ao fim, chegava lá, o guarda parava ele, pagava a multa, voltava, passava de novo, até ser preso. Aí depois... Daí vocês já viram que o cara era uma pessoa normal, né? Bem normal. Excelente baterista, que aliás foi dele o nome, ele que sugeriu o nome do Led Zeppelin. Led Zeppelin ia se chamar Iron Butterfly. Mais tarde surgiu a banda Iron Butterfly. Mas aí Kit Moon falou: não, vocês parecem um Zeppelin de chumbo, que é muito pesado o som de vocês. Aí ficou Led Zeppelin, tá? É a história do rock. Pois é, né? Olha só, você ouviu também uma das minhas bandas prediletas, cara, o Raya Hip. Aliás, muita gente não entendeu, mas que nome é esse, o Raya Hip? É um personagem do escritor inglês Charles Dickens, tá? Eles escolheram o nome da banda daí. O Raya Hip, nem eu sei. Tanto que eu tentei uma vez descobrir o que era, eu não consegui. Raya Hip, Look at Yourself, faixa do álbum, que eu considero um dos melhores álbuns do Raya Hip. Look at Yourself, The Cult, como eu já disse, eu encaixei The Cult aí no meio aí, pra ninguém passar desapercebido, mas é melhor falar, porque eu tenho certeza que a galera que curte o Classic Rocks conhece o rock e vai perceber e vai falar: o Adolfo pisou na bola. Nada disso. The Cult, XCL, Sanctuary, UFO, Too Hard to Handle, Twisted Sister de Dee Snider, We're Not Gonna Take It, Scorpions, Love New Sunday Morning e Rolling Stones, a minha banda predileta também. Olha, assisti lá, tava no meio daqueles malucos, lá, de 1 milhão de pessoas em 2006 em Copacabana. Rolling Stones, Coisa e Mama do álbum Black and Blue. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Pois é, vamos à terceira sequência do programa de hoje, Classic Rocks. Quarta sequência? Não. É a quarta? É mesmo, cara? Não. É. Que isso? Nossa, cara. Eu viajei na maionese aqui agora. É isso mesmo, que a sequência é pequenininha, eu não vi aqui direito. Não prestei atenção aqui no computador, aqui tá certo. Tem 3 músicas só, cara. Você não vai se espantar, não, mas vai ser assim mesmo, tá ok? E olha, pra fechar, eu caprichei. Né? Põe caprichar nisso aqui, ó. Você vai ouvir Van Halen, tá? Thin Lizzy. Brincadeira, ó. Thin Lizzy pouquíssimas pessoas conhecem. Vocês vão ver uma música dele super demais. E Whitesnake, tá? Whitesnake de David Coverdale, que foi também um dos vocalistas do Deep Purple. Tá bom? Vamos começar então com Van Halen, Feel Your Love Tonight, se não me engano, do segundo álbum do Van Halen. Vamos lá. So I Thank you.

Pois é, cara, David Coverdale, cara, pra mim é um dos melhores vocalistas da história do rock and roll, cara. Não é brincadeira, não. Não só porque ele foi vocalista do Deep Purple, não. É isso aí. David Coverdale, ele fundou o Whitesnake e até hoje continua. Ele lançou agora um disco agora, há pouco tempo, aliás, tem disco novo do Whitesnake. A gente vai ver se vai conseguir baixar pra você aqui na internet. Se conseguir, você vai ouvir só num programa só de lançamentos. Tá ok? Bom, Love Hunter, isso dos anos 70, Tim Lizzy, The Rocker e Van Halen, Feel Your Love Tonight. Bom, chegamos ao final de mais um programa, mais um sabadão delicioso, anos 70, é minha praia, eu tomo um banho, me bronzeio, afogo, pego jacaré nessa praia aí, de tudo quanto é jeito, cara. Olha, anos 70, vale a pena. Bom, sabadão, como sempre, vou dizer pra você, saia à noite, divirta-se, namore, beba com os amigos, mas se for dirigir, ó, peça, se for beber, peça pra outra pessoa dirigir. Se beber, não dirija, meu amigo. Valeu? Classic Rock.